55 no 4, Rafa 2 de Aracaju. Horizonte, coisa de Aracaju, 55 no 4. Que frequência, pastor, regressa ao Rio de Janeiro? Prossiga, trip 5-5-4. Você cruzou agora 120, a possibilidade de manter como nível final 1-7-0. Aguarda a coordenação, trip 5-5-4. Trip 5-5-4, segundo jogo 1-7-0. Autorizado 1-7-0, 5-5-4. Livre pouso, vento variável com 02, check trem. Baixo travado, livre pouso, 4208. Azul 4208, no solo azul no 4, 121, decimal 9. Puro 219, ponto solo, 4208, azul. Azul 4208, táxi Alfa, reporta antes da táxi Juliette, o Azul 4208. Já Alfa, reportará antes da Juliette, 4208. Tem 3517, pronto. Tem 35, 1-7. Vento variável com 029, autorizado a linha decolar, pista 1-0. A linha decola, pista 1-0, tá 35, 1-7. 4208. Azul 4208, autorizado ingresso, portão 3, azul 4208. Ingresso para portão 3, pai. Sete, é o 017 decolar, 120, décima 8, controle, bom voo. 208, 3597, bom dia. Controle Salvador, é o TAM, 3597, cruza milha e 607. 3597, contato radar decolagem, subindo o voo 380, sai da Arbor Elétrica. 380 na Arbor Elefa, 3517, quando possível vá Elefa ou Arbor. Aprode Elefa, o TAM 3517. Manda Elefa, TAM 3517, obrigado. Confirme a matrícula da aeronave? Alfa ou Juliette Romeu, pronto, cobre. Alfa Juliette Romeu, autorizado Salvador Fortaleza, via corredor, acho, via corredor forte, decola a pista 197, primeira curva à sua esquerda. Decola restrito 1010, o restante da subida em coordenação com controle. Aciona 0265. Correção, aciona 0271. Na frequência do controle 120.8, torre 118.62. Romeu, decola restrito 1000 pés, restante da subida em coordenação com controle. Fracionamento e táxi, torre 118, decimal 62. Salvador, é o ATA 9832. Isso é um minuto, quase. Então. Pátio da Bata, reporte quando pronto para táxi. O Alfa Juliette Romeu na escuta? Só confirmando, altere seu transponder para 5541 e sua rota será Whisky 1. E a rota? Sente, repete quando para o táxi. Trip 5514, serviço da terminada 5 milhas da posição Conde. Agora Aracaju é no 20.3. Aracaju no 20.3. Alissa, escute a informação, Juliette, hoje já está ciente da mesma. Ciente da Juliette, o Alissa 9233. Pronto a cópia? Pronto a cópia. O Alissa autorizado Recife, nível 390, via 358. A decola da 10, com a esquerda, saída Pucaracaju, controle em 120.8, torre 118.6, transponder 5574. Autorizado Recife, 390, torre 358, decola da 10, curva esquerda, Puca, com transição em Aracaju, é essa aí, controle 10208. Torre 118.6 e o transponder 5574, Alissa 9833. Alissa, correto, reportante. Gente, contará para pushback o 9832? Afirmo, correto, é parte push. Contará para o push, 9832. Fazendo Golf, corte no seu plano visual, Yankee. Lenta 040, decola da 17, direita da Eva, após direto. Controle em 120.8, torre 118.6. Acione padrão, linha do Golfo. 3597. Confirme o PAB? 05 a bordo, 6 horas de autonomia, Natal é alternado, reportando ponto de espera, Alfa Juliette Romeu. Meia dúzia no PLB, chame a torre, acionamento táxi. Tente mais uma chamada de 8.6, caso negativo, retorne a frequência. Alexandre Juliet, go ahead. Ok, 330, stand by, it's clear. Ciente, o senhor acione e reporte pronto para o táxi. Vamos checar se é a sua posição no pátio. O AB está na escuta da torre? De correção na escuta do solo? Na escuta, o AB. Como recebe o solo? 5x5. Obrigado. Alfa Serra Bravo, reportando em Paris, o número 507. Oscar Bravo. Eu vi autorizado, reporte táxi. Afirmativo Alfa Victor Coginho, Alfa Juliet Romeu. Autorizado alinhar e decolar, pista 97, o vento variável com 0,2 nós. América 980, área hora de copo. Inteiro, you are clear to Recife, flight level 330 via Perisic 58. Airborne runway 10, left turn, Cuca departure, Aracaju transition. Salvador departure on frequency 120.8, tower 118.6, Skolk 5570. Affirmative, 120.8, coming back to push and start up gate 11. Paulo Salvador, 3153, push and start up. Na 5, aguarde push 3153. O 3153 está totalmente pronto? Totalmente. Ordene com a sua equipe de solo fazer o push, posicionando a aeronave através do 612. Só passando com o Vitor Juliette, mantém 5 suas visuais nos corredores e a porta está limpa. Eu sou a Lopes, Vitor Juliette. Afirmativo decolou os 3-1, tem livre curva à esquerda, cruzamento do campo, reporte cruzamento efetuado, Alfa Juliette Romeu. Curva esquerda, cruza, Alfa Juliette Romeu. Alfa Victor Juliette segue tráfego na posição de 12 horas, 3, 4 milhas, mantendo 1.500 metros também de companhia. Tal, escute a informação, Juliette, aguarde Copa Fortaleza. Chegou, Oscar Bravo. Autorizado, Oscar Bravo. Gente, reporte o cruzamento efetuado. Vai reportar. Cruzou o Alfa Juliette, Romeu. Gente, o Alfa Juliette Romeu mantém a prova ali no litoral, que é corredor forte. Prova litoral, corredor forte, Alfa Juliette Romeu. Rio Taxi Apache Índia, ajuste no 0 no 5, torre 1862, atmosfera. Na posição que o senhor parou, é possível o 27 passar? Chama o controle agora em 120, décima 8, mantendo a linha do litoral. 208, litoral, Alfa Juliette Romeu. Distrito Mil Pés, confirmando. Mil Pés. É o APTA 9832, parte de carga, pushback de estacionamento. 9838, após a passagem do 27 da Rio a cauda, autorizado a iniciar no Pátio 3. Sim, depois do aeronave da Rio, está autorizado pushback de 9838. Controle, muito bom dia, o Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Prossiga, Alfa Juliette Romeu. Decolou, senhorita, ramo 7, curva à esquerda, tá mantendo pro do litoral, mil pés da Jack. Alfa Juliette Romeu, acione 5541. Tá acionado, 5541, Alfa Juliette Romeu. Alfa Victor Juliette, coisa Alfa Juliette Romeu, mantém as condições visuais, corredor forte. Corredor forte, Alfa Juliette Romeu. Oscar Bravo, tô rengão no noite, deixa eu deixar um pedaço. Oscar Bravo, 1015 no altímetro, no 0 no 5, vento calmo. A intenção é pouso no 7. A intenção seria pouso na 0, porque nós já estamos lá. Gente, dá presente, reporte final 1-0, o Oscar Bravo. Beleza, conforme a rota do seu plano, nível 3-1-0, decola da pista 1-0, curva esquerda, saída Momo, transição frote, controle em 1-2-0-8, transponder 5573. Viu 5973, tem livre decolagem, pistão no 0, vento calmo. O time entra agora no 015. E a gente fica atento ao ABSA puxando na posição 10, se tiver condições, autorizado, simultânea. Caso negativo, aguarde o mesmo e após inicie. Azul 4208, cópia. Azul 4208, autorizado Recife, nível 370, via Perisque 58. Decola no 0, pela esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponder 5575. 6200, bom dia, essa identificação deve ser chegada à área. Quanto meu prédio é o ajuste com o 0? Vale, o Buro 0, Buro 5, a 6200. Vamos novamente? Mantenha o perfil, continha 6200, será o número 2 para aproximação. Ok. 4208, correto, reporte pronto no portão 3. Controle Alfa Juliette Romeu, quando fica, solicita pro de destino, se não atrapalhar, claro, e atenção, você deve estar aqui. Salvador, eu tenho frente no ponto, espera pronto. Real é 022. Ali, Marcinho. Papa Romeu, Juliette Romeu, estou presente, vou direto para o destino. Destino, o Alfa Juliette Romeu, consigo atentar para o 07, por favor. Você decola no 20.8, controle, bom voo. 208, grato, bom dia. Controle Salvador, bom dia, e o 5973. E o 5973, contato para a decolagem, quando eu vou 310, saída PUCA. Saída PUCA para o 310, e o 5973. 3153, tem livre decolagem no pistão 0, vento variável com 02 nós. Livre decolagem, 03. Oscar, Oscar Bravo, tráfego avistado, continua a aproximação, aguardando apenas a pista livre. O da TAN já iniciando a rolagem. Matheus Bravo. Natal. 2 no PLB? Afirmo 2 no PLB, o AS93. O ABS ataque via Pátio Índia, ajuste no 0 no 5, torre 18, 612, quanto espera? Cliente Pátio Índia, no 0 no 5, mando pronto, 118.6, o ABS da 93. Oscar Bravo, vento 190 graus com 02 nós, livre pouso, pista 110. Você voa todos os dias na Recife? Afirmo, exceto no final de semana, no caso do domingo. Mas todos os outros dias a gente está fazendo. E após Recife, qual é a perna? Após Recife, a aeronave fica e só volta no outro dia para Guarulhos. Guarulhos retorna a Salvador. O Guarulhos faz a mesma coisa, vai de manhã e Salvador e Recife, é o voo do Correio. Tá, ok, obrigado. Nada. Israel, líder. Tá 3153, contato radar decolagem, subiu no...